Thank you. boa noite para todos. Nefertiti. No planeta Terra, a humanidade da Terra, não todos, é muito preconceituosa, não é? Existe muito preconceito aqui, em muitas áreas. Alguém já ouviu falar num ator chamado Arnold Schwarzenegger? Depois que esse ator surgiu, todo o preconceito de que homens musculosos e grandes, fortes, fisiculturistas, todo o preconceito de que homens fortes eram burros, caiu por terra, né? Porque ele é muito inteligente. Quando ele estava começando, que ele era bem jovenzinho, e que ele dizia que ele ia se tornar campeão Mister Universo e ainda seria ator famoso, as pessoas gargalhavam dele, chamavam ele de louco e que ele nunca ia conseguir. Esta é a humanidade da Terra. A maioria só quer te botar para baixo. É difícil achar alguém que te coloca para cima. Você só vai achar pessoas que te desmerecem. Tudo que brilha demais neste planeta, nesta civilização, incomoda muito. Porque tudo que brilha muito aqui causa inveja. Porque a inveja está nos corações da maioria do humano da Terra. Vocês lembram de um lutador e ator chamado Bruce Lee? Ele era bem perturbado pelas pessoas. Sabe quem é que perturbava ele? Muitos lutadores, mestres, queriam enfrentá-lo e vencê-lo. Sabe para quê? Porque Bruce Lee ganhava todas e isso incomodava muito. Causava muita inveja. Então queriam vencê-lo para desmerecê-lo, desmoralizá-lo, zombar dele e ficarem famosos, tomarem o lugar dele, tomar o poder. É uma atitude demoníaca, não é? É uma atitude demoníaca. Alguém aqui já ouviu falar em Jesus Cristo? Ou Sananda? Que é a mesma coisa? O rapazote tinha as respostas na ponta da língua. Para todos, fariseus, sacerdotes, sumo sacerdote, ele não hesitava em falar o que eles precisavam ouvir. E sempre que ele falava, era de uma forma muito sábia e não tinha como haver o retruque. E não tinha como não reconhecer sua inteligência, sua evolução espiritual e sua moral. Eu digo para vocês, a sua inteligência, seu conhecimento, a sua evolução espiritual e a sua moral, ninguém pode te tirar, nenhum ladrão pode te tirar isso. E eles não puderam tirar isso de Jesus. O máximo que eles conseguiram fazer é tirar a vida do corpo dele, que não significava nada para ele. era só um invólucro para o seu espírito, para pregar para as pessoas. A inveja. Esta é a humanidade da Terra. Um espírito como o dele, com aquela vibração elevadíssima, para entrar num corpo físico denso do humano aqui da Terra, tem que ter toda uma preparação, porque este corpo físico só aguenta até uma determinada vibração. Vibrações muito elevadas é difícil para ficar dentro de um corpo desse, então ele nunca poderia viver 70, 80, 90 anos. O corpo não ia aguentar a vibração absurda do espírito dele. Ele foi crucificado jovem, mas se ele não tivesse sido crucificado, ele iria morrer jovem. Ele não ia passar dos 36, 37, 38 anos. Com muito sacrifício mesmo, ele chegaria aos 40. Assim como existem outros espíritos que não têm a mesma envergadura dele, não têm a mesma vibração, mas são espíritos muito evoluídos, que conseguem encarnar aqui e viver 80, 90 anos, mas é um martírio, é um sofrimento e tanto, que quando desencarnam, ficam muito felizes, se libertam. É a verdadeira alegria. Quais de vocês estão estudando sobre obsessões? Você? Mas quem? Obsessão. Então nós vamos falar de obsessão e de a identidade dos espíritos. Quem quiser se aprofundar nisso, vai no Livro dos Médiuns, capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Lá fala da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Nós vamos falar isso, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. É só levantar a mão. Porque muita gente estuda isso. Muitos espíritas estudam isso, espiritualistas. Mas quando estudam isso, estudam somente com o cérebro. Não estudam com o coração, muito menos com a ligação com Deus. Então não conseguem entender profundamente o que está escrito ali. Não conseguem entender profundamente. Dirigentes espíritas, espiritualistas. Então nós vamos mais profundo, porque pelas opiniões com relação a isso, essas obsessões, nós percebemos que não adquiriram o conhecimento, não. Lembrem-se que o Livro dos Médiuns é um livro espiritual. E para se entender o espiritual, é necessário a ligação com o Pai. Se não tiver ligação com o Pai, não vai entender o que está escrito ali. Vai só decorar. O Pedro consegue gravar muita coisa. Mas o que ele fala aqui não é gravado. Não é só gravado. Não é mesmo. Porque se ele só gravasse, só decorasse, Nefertiti, Akhenaton, Osho e outros poderiam até usar ele como um instrumento, mas não ia ter a mesma eficiência se ele só gravasse. obsessão simples. É a mais fácil. E é a mais corriqueira que nós vemos. A obsessão simples acontece dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua academia, na escola, na faculdade, nos barzinhos e nas boates, então, nem se fala. Dentro de centros espíritas, universalistas, dentro de igrejas. A obsessão simples está por toda parte. Porque a população de espíritos desencarnados, ela é muito maior do que a de desencarnados. Eles estão ao seu derredor, a todo instante, a todo momento. Existe uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Por mais que vocês não vejam e não sintam. E muitas das vezes vocês sentem, mas vocês não sabem que são espíritos. Quando vocês sentem o coração disparar de repente, não é arritmia, não. Em muitas situações não é arritmia. Quando vocês sentem subir um ar aqui e arrotam de repente, nem sempre é um processo orgânico. Sentem o corpo arrepiar de repente? Ou o humor muda de repente para pior ou para melhor? Ou um pensamento, um nome que surgiu de repente na sua mente, do nada, você não estava pensando nesse nome, você estava pensando em outra coisa e surgiu um nome. E esse nome, se ficasse repetindo na sua mente o tempo inteiro, será que é o aviso de que aquele espírito está ali? Ele está te avisando, estou aqui? Exemplo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, André, André, André, André, André, André, na sua mente. Exu Caveira, Exu Caveira, Exu Caveira, Exu Caveira, Exu Caveira. Será que ele está avisando que ele está ali? Estou aqui? Imagine um boteco, um bar, onde tem gente bebendo. Muita cerveja. Tem muitos desencarnados que, quando estavam encarnados, gostavam de uma cerveja e estão perambulando por aí. E eles querem continuar bebendo cerveja. Só que eles estão desencarnados. Como é que vai ser para beber cerveja? Você está no bar bebendo, ele vai parar do seu lado, ele vai se acoplar na sua aura, vai haver uma ligação de mentes, da dele com a sua, haverão pensamentos compartilhados sem você perceber. Emoções, as emoções dele vai se ligar às suas e as suas a dele. E nem sempre é ele que te obsedia. Em muitas situações é você que obsedia eles, os espíritos. Quem obsedia mais o outro? E ele vai te intuir. Eu quero beber mais, eu quero beber mais. E você pede mais. Ah, a saideira, agora acabou. A saideira já pediu 10 vezes. Essa é a típica obsessão simples. Ou então, ele vai... Vamos supor que ele tem um inimigo. Só que o inimigo dele está encarnado. Ele está desencarnado, o espírito. E ele quer fazer mal àquele inimigo. Vamos supor que você é uma mulher e você tem o seu marido. E você, mulher, é um espírito de luz encarnado. Se você é um espírito de luz que trabalha para Deus já há muitas encarnações, quando você reencarnar, os das trevas que estão soltos por aí vão querer te fazer mal, porque você é inimigo para eles, inimiga para eles. Eles não vão conseguir tocar em você, porque tua vibração é no amor e na paz, e você só faz o bem. Só que o seu marido, mulher, é um espírito das trevas encarnado, que Deus colocou junto com você para que você colocasse ele no caminho do bem, no caminho da luz. Sendo o seu marido um espírito das trevas encarnado, ele não lembra do que aconteceu no plano espiritual, mas ele, quando encarna, ele traz a essência dele. codificar ele tem todo um processo, leva tempo. É um trabalho e tanto, é árduo. Dependendo do espírito das trevas, é bem árduo para dobrar ele. Em muitas situações, uma encarnação inteira não se consegue dobrar esse espírito das trevas. Consegue melhorar um pouco ele, mas não dobrar ele totalmente para a luz. O que também é válido, porque existem espíritos que só serão dobrados em muitas encarnações. Um pouquinho em cada uma. E aí, essa mulher que é da luz encarnada está casada com esse espírito das trevas encarnado também. Marido e mulher. O anjo casado com um demônio. E existem vários espíritos das trevas desencarnados. Eles não conseguem atacar a mulher porque ela vibra na luz. O que, que eles vão fazer? Eles vão para perto de quem eles vibram. Eles vão no marido dela, porque ele é um das trevas encarnado. E eles vão no ouvido dele. Vai lá e perturba ela. Tira ela do sério. Perturba ela bastante, até ela chorar. Nós queremos vê-la berrando de dor. Magoa ela, ofende. E aí, vergonhosamente, o marido, que se acha o inteligente, que se acha o bambambam, dono de si, vergonhosamente é manipulado como uma criança por esse espírito das trevas e vai lá na mulher e perturba ela com um monte de loucuras, coisas que ela não fez, um monte de doideiras. O espírito das trevas fala assim, sabe como é que ele diz? Achei um idiota que cede a todos os meus comandos para maltratar o da luz que ele não gosta, ou eles não gostam. Porque quando o da luz está encarnado, ele está vulnerável, ele está preso num corpo físico, está no esquecimento. E eles falam, é agora que eu vou trucidar com ele, porque agora ele está preso num corpo físico, fraco. Quando ele estava desencarnado, com toda aquela luz, todo aquele poder, a gente não conseguia fazer nada. Mas agora ele está encarnado. Vamos trucidar com ele. Ele está vulnerável. Está encarnado, está vulnerável. É uma típica ação de uma obsessão simples. É muito fácil de entender. Uma obsessão simples. Isso acontece no seu dia a dia, na roda de amigos, no seu trabalho, quando tem fofoca. Os das trevas adoram fofoca. Se você faz fofoca dentro do seu trabalho, com relação ao seu irmão, da família, ou entre amigos, ofende, escarnece, você faz isso por você mesmo, porque você é assim. Sim, por você mesmo. Mas esses do mal, que também gostam disso, espíritos levianos, zombeteiros, eles vão encostar do teu lado e eles vão exacerbar isso. Ele vai, continua, faz mais fofoca, mais. Porque ele também se alimenta do seu ectoplasma, porque ele está acoplado em você. Falar mal dos outros, debochar, seja da forma que for, obsessão simples. Agora as coisas vão começar a esquentar. Agora nós vamos chegar aonde nós queremos. Fascinação e subjugação. O que eu vou falar aqui não é invenção minha e nem do Pedro. Tá lá. É só ler. Vamos na palavra, né? Porque aí não tem como o espírito a contestar, porque nós estamos indo na palavra. Porque o livro dos médiuns é tudo o que há. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno, é tudo o que há. Além disso, não. Assim como para o evangélico, a Bíblia é tudo o que há. crianças, vamos trabalhar como crianças, não é? Mas também misturado com adulto. Crianças que acham que sabem muito. E muitos deles, espíritos doentes, que acham que são médicos. A fascinação, presta atenção. O espírito das trevas está obsediando aquela pessoa fascinada. É mais grave do que a obsessão simples, muito mais grave. Inclusive, na fascinação, o método... Existem inúmeros métodos, mas não vamos citá-los. Pode-se usar artefatos tecnológicos para aplicar uma fascinação mais eficiente. Hipnose, chips, artefatos fruto da nanotecnologia do astral inferior para se aplicar uma fascinação. Mas nós vamos falar de uma forma simples para que possa ser compreendido. A pessoa, o encarnado, que está fascinado, o médium fascinado, ele não aceita de jeito nenhum que está sendo enganado. Vai chegar um monte de gente para ele, vai tentar alertar e ele não vai aceitar de que está sendo enganado. Ele vai achar que está certo. Ele está totalmente fascinado. Aquele espírito é correto e pronto. Tudo que ele faz é certo, é da luz, ele é do bem. Não tem quem tire isso da minha cabeça. O fascinado pensa assim. E o espírito das trevas que está fascinando esse médium, ele inspira o médium a ter uma confiança cega de que tudo que está acontecendo é real e correto. As incorporações, as mensagens que ele está mandando através daquele médium, ele inspira confiança cega. O médium fica numa confiança cega. Não tem quem tire aquele pensamento dele. E se alguém vir tentar alertá-lo, esse médium, as pessoas que enxergam, esse espírito vai inspirar este médium a se afastar destas pessoas que estão tentando alertá-lo. Se afastar, repelir. O espírito das trevas vai intuí-lo a tudo isso. Esse médium não vai aceitar críticas. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Não é julgamentos ou ofensas. Ele não vai aceitar críticas. Não é julgamentos ou ofensas. Entendeu o que eu estou dizendo? Críticas. Ele não aceita. Se alguém criticá-lo, ele entra em fúria. Ele fica desesperado. O espírito que o está fascinando, que o está enganando, o elogia o tempo todo. Prestem bem atenção. O espírito que fascina elogia, mas é exacerbadamente, toda hora. Não é um elogiozinho como se dissesse: você deixou de ser um médium bom para um bom médium. Quem disse isso? Ou um bom médium para um médium bom? Foi o Emmanuel que disse para o Chico. Ele estava elogiando o Chico, dizendo que o Chico melhorou. Ele elogiou. Não é desse elogio que eu estou dizendo. Porque um espírito pode dar um elogio para o seu médium, para dar uma força para ele. Continua, você está indo bem. Você está indo bem. Para dar um impulsionar para ele. Um elogio saudável. O espírito que fascina, ele não elogia assim. Ele vai dizer que o médium é o melhor, é o bambambam, que não tem defeito nenhum. Vai dizer um monte de besteiras em excesso. É diferente de quando o espírito revela para o mundo quem é o médium, quem é o espírito do médium. Ele pode chegar e dizer: o meu médium, o médium que eu uso como instrumento, é um espírito das trevas reencarnado, mas ele se arrependeu, se redimiu, Deus deu oportunidade dele vir com a mediunidade para servir os seus irmãos. Ele pode falar isso. O meu médium é um espírito das trevas. Ele, quando, em outras encarnações, ele era general, fez guerras, matou muita gente. O meu médium já foi um mago negro. Meu médium já foi um feiticeiro do mal, desencarnado. Mas ele também pode dizer assim: o médium que eu estou usando é um espírito que veio das Plêiades, muito evoluído, para ajudar no progresso da humanidade. Um pleiadiano reencarnado, encarnado aqui na Terra, para ajudar no progresso da humanidade. Quando ele revela que o médium que ele usa é um pleiadiano reencarnado, um espírito muito evoluído, ele está elogiando ou ele está dizendo quem o médium é? Ele está dizendo quem o médium é, não é verdade? Tá. Então, não é um elogio isso. Ele só está dizendo quem o médium é. Não é assim? Só está dizendo quem ele é. Por que que não é aceito quando se diz que o médium é um espírito evoluído reencarnado e é aceito quando se diz que ele é um espírito das trevas encarnado? Por que que só é aceito quando diz que é endividado? Quando diz que não é endividado, não é aceito. Agora eu vou mais profundo. Por que que quando vem um determinado médium famoso e conceituado e diz na internet que até 2025 reencarnarão espíritos evoluidíssimos de outros planetas aqui na Terra para ajudar no progresso, as pessoas ficam felicíssimas. Todo mundo: ai, que venham, porque está precisando. Aí esses espíritos de outros orbes muito evolvidos, muito evoluídos, encarnam aqui e crescem. Só que lembrem-se, o espírito é produto do meio. Temos que ver como vai ser a criação dele, qual vai ser a amizade. Por isso que vem crianças cristais, e tem gente que conhece como é um cristal e como é um índigo, diz: olha, tem que educar muito bem, porque um cristal pode se tornar um espírito bem das trevas, ou um índigo pode se transformar nas trevas, porque está encarnado e, dependendo da criação, mesmo ele sendo um espírito evoluído, ele pode fazer muita besteira. E aí, vamos supor que um pleiadiano é reencarnado aqui na Terra para ajudar no progresso da humanidade. E só que ele encarna, esquece tudo, encarna num ambiente meio complicado e adquire vícios, cachaça à vontade, até drogas, entra na promiscuidade, mas de repente vem um chamado. Ele larga aquilo tudo e segue o chamado, ou então ele nem segue, ele não aceita. E aí chega alguém e diz assim: olha, esse fulano aqui é um pleiadiano reencarnado que veio para uma missão para ajudar no progresso da humanidade. Aí as pessoas vão olhar para ele: mas espera aí, pleiadiano? Ele é viciado em álcool, ele é viciado em drogas, ele é promíscuo, ele é impaciente. Como assim? É um pleiadiano, só que estragaram ele. Foi o produto do meio, foi a educação que ele teve. E não conseguem acreditar que ele é um desses espíritos que veio de um outro orbe planetário evoluidíssimo. Eu vou mostrar para você uma forma, para vocês, uma forma de fascinação. Vão no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Está lá. Leiam. O que eu vou falar agora Não sou eu nem o Pedro que estamos dizendo. Está lá. Toda vez que eu falar algum trecho importante que está lá, eu vou lembrar a vocês que não sou eu que estou falando e nem o Pedro. Está lá. Está lá no Livro dos Médiuns. Está descrito, tem um trecho lá que está escrito assim. Tem um trecho lá que diz: é muito orgulho de um médium, ele é muito leviano, leviano e orgulhoso, quando ele diz que recebe comunicações, que incorpora ou canaliza espíritos ou extraterrestres evoluidíssimos, que só ele pode incorporar ou canalizar este extraterrestre ou esse espírito. Só ele ou mais dois, mais três, como ele diz, só eu e mais três pessoas podemos canalizar ou incorporar fulano de tal, extraterrestre e tal. Ou então ele diz, só eu posso canalizar ou incorporar o espírito superior tal, o extraterrestre e tal. Lá diz, é muito orgulho e leviandade o médium que fala isso. Eu acho que tem alguns médiuns por aí que esqueceram essa parte do Livro dos Médiuns. É melhor reler, deve estar desatualizado ou desatualizada. Mas também lá está dizendo que um espírito, quanto mais ele for elevado, mais evoluído, e ele canalizar e incorporar no médium e dizer, eu sou Jesus Cristo, eu sou Miguel Arcanjo, quanto mais evoluído, mais evolvido, todos têm que prestar atenção, porque pode ser uma mentira. Pode ser uma mentira. Dizer que é Jesus Cristo canalizado, dizer que é Miguel Arcanjo, pode ser uma mentira. Sim, isso está lá. Realmente, é verdade. Pode ser uma mentira. Sabe como é que a gente faz para desvendar isso? Está lá também. Só que não está associando a este dizer. Só iria entender quem tem a ligação com Deus. Então, para aqueles que não têm a ligação com Deus, nós vamos explicar. Para você perceber se é um espírito que está fascinando um médium e ele diz que é Jesus Cristo, que é Miguel, e ainda por cima diz as doutrinas mais falsas e mais ridículas e expõe o médium até ao ridículo, não é? Porque tem muita gente que vê esses movimentos aqui, né? Com a música, olha lá a fascinação, está expondo o Pedro ao ridículo. Ou então veem ele incorporado com a Mariazinha fazendo um monte de palhaçada e dizem, o Pedro está sendo exposto ao ridículo, ele está fascinado. Sabe como é que se resolve isso? Tentem, antes de julgar, falar isto, se vocês verem acontecer, verem algum médium por aí, que vocês desconfiarem, isso não é julgamento, vocês podem desconfiar se é fascinação ou não, vocês têm que vasculhar para ver o que, que é, não sai, não pode sair aceitando tudo, isso é certo, tá, verdade, não saiam aceitando tudo. Eu vou dar a fórmula para vocês. Vocês vão lá no médium e vasculhem a vida dele, não o passado, mas a atual. Passado é passado, atual. Vocês terão que descobrir qual é a reforma íntima que ele está fazendo. Vocês terão que descobrir qual é a moral que ele está. Se ele está com a moral elevada, se ele tem tendências más, mas ele luta constantemente contra as suas más tendências e não quer fazer o mal, ele só quer fazer o bem. Mais coisas, vocês têm que ver quais são as intenções daquele médium. As intenções. O que, que ele quer? Ele quer fama, like, dinheiro, ser ovacionado como um Deus? Ou ele quer usar a mediunidade para o progresso da humanidade? E ele faz aquilo de graça. Ele deixa de ir no shopping, deixa de ir na praia, deixa de viajar para estar ali, trabalhando para a humanidade. Você terá que perceber isso. Quais são as intenções dele? Se as intenções dele forem o progresso da humanidade, se ele faz tudo aquilo de graça por amor aos seus irmãos e ele faz uma reforma íntima profunda e luta arduamente contra todas as suas tendências mais e as intenções dele é fazer o bem, a caridade, quais são os espíritos que ele vai atrair para o redor dele? Se as intenções dele foram essas. Ele vai atrair somente espíritos da luz, do amor, da paz, da fraternidade. Eles ficarão ao derredor, porque as intenções do médium são as melhores. Se esses espíritos da luz estão ao derredor, o que eles vão fazer quando vier algum espírito das trevas querendo enganar aquele médium? Estes da luz que estão ao derredor vão, opa, aqui não, aqui vocês não vão enganar, não vão encostar, não. Ele é protegido. Ele está na luz. Vou deixar. Deixa só eu finalizar aqui. Agora, se esse médium é muito impaciente, invejoso, se acha o detentor de todo o conhecimento, vaidoso, egocêntrico, ganancioso, quais são os espíritos que ele vai atrair para ele? Os das trevas, que vão fasciná-lo, que vão usá-lo. Vou dizer de novo, está lá no livro dos médiuns, que os das trevas podem fascinar os médiuns mais inteligentes, os mais experientes e os que têm muito conhecimento. Porque não depende da experiência, nem do conhecimento e nem da inteligência dele, depende do que ele vibra para ele ser fascinado ou não. Depende do que ele está vibrando, quais são as suas intenções. Então, nós não podemos tomar uma atitude precipitada quando ver algum médium canalizando com Jesus, com Miguel Arcanjo, com determinados extraterrestres, Akhenaton, Nefertiti, se nós não fizermos esta avaliação primeiro. Nós temos que ir lá conhecer o médium, qual a reforma íntima que ele está fazendo, quais são as intenções dele, para depois tirar uma conclusão se ele está fascinado ou não. Essa é a forma correta. Para você ver se ele está fascinado ou não. Dá o microfone para ela. É, eu só queria saber... Fica aqui do meu lado. Jogo de câmeras. Na aqui. Questão da fascinação, pode ocorrer dos espíritos da luz permitir que o espírito das trevas tente fascinar o médium para ensinamento? O da luz, ele vai permitir, mas não vai permitir que o das trevas fascine o médium. Porque para o das trevas fascinar o médium, ele tem que encontrar sintonia. E se o médium estiver na luz, o das trevas não vai encontrar sintonia. Mas um espírito da luz pode permitir que um espírito das trevas incorpore no médium, para que ele possa adquirir o discernimento do que vem da luz e vem das trevas. E o das trevas pode falar bonito, porque muitos deles conhecem passagens inteiras do Evangelho. Mas ele não vai conseguir segurar aquilo muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai mostrar a cara dele. E perceba nas entrelinhas o que ele vai falar. E isso, o da luz, os mentores desse médium da luz, ele pode permitir que um das trevas incorpore nele, mas não vai ser no público para humilhar o médium. Vai ser entre os seus, tipo o Pedro e a Sônia com a Sabrina, só eles. Aí depois o das trevas vai sair da luz, vai entrar e vai dizer: olha, o espírito que veio agora e disse que era um Exu Caveira, ele é um Quiumba. Eu deixei para vocês verem como é que é a diferença. Ele sentia. E se vocês estiverem ligados em Deus, vocês vão sentir que tem alguma coisa estranha. Diferente. Agora, também podemos fazer da seguinte forma: ele pode estar aqui numa palestra e nós permitirmos também que um das trevas incorpore nele. Para outro motivo. Não para humilhar ele, mas para mostrar para vocês que os das trevas, mesmo estando fazendo maldade, também têm conhecimento e têm algo a ensinar a vocês. Então, nós não podemos julgar os espíritos das trevas, porque eles também têm algo a ensinar. Eles também têm a evolução deles. Foi uma vez que foi dito aqui que a gente não precisa estar exatamente na mesma sintonia do que o espírito para ele precisa. Poder utilizar. Ele pode incorporar sem estar na sintonia. Tem médium por aí que tem uma sintonia bem complicada, porque é impaciente, é vaidoso, é egocêntrico e canaliza com extraterrestres de alta envergadura. Incorpora espíritos venerandos e é egocêntrico, vaidoso, ganancioso. E aí? Posso fazer uma complementação? Pode. Eu vou falar da nossa experiência, já que foi mencionado. Nós tivemos essa experiência aqui e foi eu, Pedro e Sabrina. Estávamos juntos e foi permitido que viesse um espírito das trevas para canalizar com Pedro, trazer uma orientação que é para ensinamento, para que a gente ficasse mais atento. E o Pedro percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele sentiu. Ele sentiu. Ele disse assim: isso não está, eu não estou. Ele conseguiu sentir. E ele ficou preocupado, ficou se questionando. Eu ainda falei assim para ele: Pedro, vamos orar e aguardar a direção de Deus. Tudo vai ter uma explicação. Vamos ficar em oração. Aí nós ficamos em oração, buscando, se ligando com o Pai e pedindo esclarecimento sobre aquilo que tinha acontecido, para a gente procurar entender. Porque a situação estava confusa. E a gente tinha que ter um esclarecimento. Aí veio a orientação que foi permitido para que ele tivesse a percepção, e ele realmente teve a percepção do que estava acontecendo e teve um controle da situação. Então, eles vão permitir. Isso foi importante, foi um ensinamento para nós. Foi uma, assim, na prática, uma atitude de discernimento. Para a gente ter, por isso que falam de discernimento do espírito. Sim. Ali ele teve o discernimento. Agora nós vamos para um outro assunto. Dentro desse mesmo assunto: subjugação. A subjugação ainda é mais forte do que a fascinação. Na subjugação, ela pode ser moral ou física. Vou lembrar de novo. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Está lá, das obsessões. Da obsessão. A subjugação pode ser moral ou física. Como é que é a subjugação moral? O que é uma subjugação? Antes chamavam de possessão. A possessão é uma subjugação. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro eu vou falar da subjugação física, porque é mais fácil de ser entendida. A subjugação física: uma pessoa está na rua, o espírito toma o corpo dela, ela perde a consciência, o espírito toma por completo o corpo dela, como se fosse uma superincorporação, ele toma posse de cada célula do corpo físico dessa pessoa e ele faz o que quer. Ele dá um soco na cara de alguém, ou ele pode se jogar na frente de um ônibus para matar o corpo físico da pessoa. Ele pode estrangular alguém, ele pode tirar a roupa da pessoa, a pessoa sair e sair correndo pelado, e quando ele sair da pessoa e a pessoa voltar a si, ela vai estar nua no meio da rua, ou já deu um soco em alguém. Alguém já viu aqui uma reportagem de alguém que assassinou, um pai que assassinou um bebê, o filho, o próprio filho, e chega na delegacia e diz: eu não lembro de nada. É claro que existem situações e situações. Tem situações que não é a subjugação, mas existem situações que foi subjugação. Em alguns casos, o espírito que subjugou aquele pai era um inimigo dele que queria prejudicá-lo, porque quando ele for preso, ele vai falar para o delegado, para o juiz: mas eu não lembro de nada, não fui eu que fiz, acho que foi um espírito que me subjugou. O juiz vai algemar o espírito e vai prender o espírito, vai prender a pessoa que foi subjugada. Tem muita gente que está presa que não foi ela que cometeu o crime, ela foi subjugada. Ela foi subjugada. É claro que perante a espiritualidade ela vai responder um pouco por isso, porque se ela foi subjugada é porque ela entrou em sintonia com aquele espírito. Mas não como deveria responder, se fosse ela mesma sem subjugação. Alguém está conversando com você na rua, você está com um prato de comida na mão conversando com a pessoa. De repente a pessoa está conversando com você e ela dá um tapa no seu prato voa longe e a pessoa fala: nossa, não fui eu que levantei o meu braço levantou sozinho e jogou o seu prato longe. É subjugação. Foi um espírito. Se a pessoa está na rua, ajoelha no chão e começa a beijar o chão, ela está consciente, não perdeu a consciência, não. Começa a beijar o chão. Ela não quer fazer aquilo, mas ela foi subjugada a fazer aquilo. Uma pessoa começa a escrever com o próprio dedo na parede, escrever com o próprio dedo no papel incessantemente. Ou incorpora um espírito num momento inoportuno, que não é para incorporar espírito nenhum, e não consegue segurar. Foi subjugada. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, está lá. Agora, o que que é uma subjugação moral? O que é uma subjugação moral? Eu vou dar um exemplo. Existem vários exemplos. Imagine um médium que está em sintonia com as trevas. Imagine um médium que está em sintonia, mas não percebe que está. Por mais que as pessoas o orientem e digam: olha, o que você está fazendo não é legal, não sintoniza com os da luz. Eu sei que você está falando de espiritualidade. Você está no YouTube, tem um canal no YouTube. Você está falando de espiritualidade no YouTube. E muitas coisas que você fala são boas, mas também tem muitas atitudes suas que não condizem com quem está no bem, com quem se diz que trabalha com a verdade. Ah, eu só trabalho com a verdade. Quem trabalha só com a verdade está trabalhando para a luz, porque quem trabalha para as trevas trabalha com a mentira. Então, se a pessoa diz: eu só trabalho com a verdade, então ela está ligada à luz. Mas ela diz que trabalha só com a verdade, mas as suas atitudes são totalmente opostas a quem está na luz. Então tem alguma coisa errada. Ela diz que trabalha só com a verdade, mas as suas atitudes são opostas a quem está na luz, porque a verdade é de quem está na luz. E quem está na luz diz a verdade sem ofender, sem xingar e sem julgar. Quem está na luz não diz verdade ofendendo, nem julgando, nem xingando. Então, se você, apesar de ter um canal no YouTube falando de espiritualidade, dizendo que trabalha só com a verdade, fala até alguns conselhos muito bons, mas também fala, faz muitas coisas que não são tão boas, meio ruins, de quem tem uma moral muito baixa, como, por exemplo, você xinga a pessoa no YouTube, palavrões mesmo, de tudo quanto é nome, julga o trabalho dos outros sem conhecer, ofende, manda a pessoa tomar aqui e lá. Os da luz não fazem isso. Quem trabalha com a verdade não age assim. Então, se essa pessoa é desse jeito, mesmo ela falando algumas coisas legais, por causa desse jeito de ser, os das trevas vão vir, porque quem tem 100 mil, 110, 111 mil inscritos no YouTube chama a atenção dos das trevas que não querem o progresso da humanidade. Então, eles vão subjugar essa pessoa moralmente. Como é que é a subjugação moral? Ali, a pessoa acha que é ela. Ela tem aquilo já? Tem. Mas o espírito subjugador vai exacerbar aquilo que ela já tem. Então, vai usá-la para atacar tudo e todos. Ela vai atacar os que estão no erro e vai atacar também os que estão no acerto. Porque chega uma hora que o negócio fica descontrolado. E aí ela é subjugada moralmente, porque ela julga, ofende, xinga a atitude de uma pessoa que tem uma moral bem baixa. Atitude de quem está sendo usado pelos escuros, pelos negativos. Então, aqui na plataforma de oração, a turma do Faraó está gravando esse vídeo para te dar uma aula. Neste vídeo e nos anteriores. Porque só houve o julgamento com relação à turma do Faraó. O xingamento, a ofensa, mas não se viu o conteúdo do que está dentro dos vídeos da turma do Faraó. Outra coisa que está no Livro dos Médiuns. Preste atenção no conteúdo da mensagem, não na identidade do espírito médium. Não estudou isso? Eu e o Pedro vamos dar uma aula agora para você. Que vergonha! Preste atenção no conteúdo. É bom você seguir o Pedro, porque se ficar muito tempo lá, vão achar que o Pedro pegou rapidinho o Livro dos Médiuns, deu uma lida e fala, pode virar agora, já li. Ou alguém deu uma cola para ele. Ou que esse microfone aqui tem fones, quando na verdade é um pedaço de plástico que está só encostado aqui na lateral, não no ouvido. Alguém quer ver o fone? Vamos mostrar. Aí está o fone. Eu sei que vocês não estão acostumados, mas vocês estão vendo um canal onde existe um médium que estuda. E aí se torna um bom instrumento para os espíritos, para que a gente possa passar uma mensagem. E mais, para que ele seja usado pela turma do Faraó, ele tem que estar em sintonia com a turma do Faraó. E para ele estar em sintonia com a turma do Faraó, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser quem? Isso não vai ser visto agora por quem tem que ver, mas no futuro vai. No futuro vai, porque os vídeos vão ficar aí. Então, muita coisa que a gente está fazendo agora não é para agora, é para o futuro. Vocês verão. Vocês vão colher os frutos. Nós também. E o planeta também. Será um grande ensinamento. vamos voltar. Está no livro dos médiuns. Tem que prestar atenção no conteúdo da mensagem. Então vamos agora para outro tópico. Seguinte, depois das obsessões. Identidade dos espíritos. Identidade dos espíritos. Um espírito pode canalizar ou incorporar no médium e dizer que é Bezerra de Menezes, ou Pai João de Aruanda, Dom Carlos Ramírez, e até Jesus. Mas pode não ser Jesus, pode não ser Pai João de Aruanda, pode não ser Dom Carlos Ramírez, pode não ser Miguel Arcanjo, mas pode ser um espírito que está na mesma sintonia de Jesus, de Miguel Arcanjo, alguém da falange de Bezerra de Menezes, porque existe uma falange de Bezerra. Existe uma falange de outros espíritos, Pai João, e dizer que é Pai João de Aruanda, e não é, é um outro espírito que faz parte da falange ou está em sintonia com eles. Por que isso? Por que que isso é feito? Porque não importa quem é o espírito. O que importa é que ele esteja em sintonia com os da luz, em sintonia com aquele espírito, que é o verdadeiro, e o conteúdo da mensagem que ele traz, um conteúdo moral, de moral elevada para a sua evolução espiritual. Um conteúdo da ciência espiritual. Não ficar xingando palavrões, isso não é atitude de um mundo regenerado. Ah, mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Se você ficar falando isso, então nós vamos ser as provas e expiações eternamente. Haja como se no mundo regenerado estivesse, para que ele se torne logo regenerado. Então, se uma pessoa no YouTube escarnece, zomba, julga, xinga, seja trabalhos sérios ou não, e essa pessoa tem um monte de seguidores que o apoiam, esses seguidores estão em sintonia com essa pessoa e com os espíritos que estão usando esta pessoa. Então, o plano dos escuros, dos espíritos das trevas com aquela pessoa, está dando certo. Está conseguindo arrastar uma multidão imensa. Então, imaginem quando essa pessoa desencarnar, caso ela não mude, porque às vezes é muito jovem, dá tempo de mudar. Mas vamos supor que ela não mude. E ela desencarna, de repente, desta forma, fazendo mal a ela, aos outros que ela está ofendendo e arrastando toda essa multidão que aplaude ela. Para onde o espírito dessa pessoa vai? Para onde o espírito dessa pessoa vai? Espiritualidade, lidar com a evolução da própria pessoa e com a evolução do seu próximo, lidar com a evolução do seu próximo é coisa séria, são vidas que estão nas suas mãos. Você pode ser o responsável para a queda delas ou para a ascensão delas. Eu vou dar um exemplo. Imaginem que passe na televisão, à tarde, um filme de luta, muito violento. E as criancinhas tudo vê o filme de luta. Quando acaba o filme de luta, o que que as criancinhas fazem? Elas vão lutar. elas vão lutar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se as criancinhas de 8, 9, 10 anos, um grupo de 8 criancinhas, entre meninas e meninos, estão sozinhos em casa e conseguem achar um filme pornográfico e veem esse filme pornográfico. Quando acabar de ver o filme pornográfico ou durante o filme, o que que elas vão fazer? Elas vão imitar. Quando você tem um bebezinho de 2, 3 anos e o papai fala um palavrão, o que que o bebezinho faz? Ele fala o palavrão também. Faz um canal no YouTube. Ofende a turma do faraó. Tem 110, 111 mil inscritos. O que que os inscritos vão fazer? Vão ofender a turma do faraó e escarnecer, sem conhecer, sem saber qual é a reforma íntima que a turma do faraó faz, sem saber quais são as intenções da turma do faraó. Que coisa! Como diz a Mulher Maravilha, grande era. Pelas barbas de Odin, é. Já pensou se quem está à frente deste trabalho aqui resolve, porque ele tem esse conhecimento, se ele quiser ele faz. Eu acho muito difícil ele fazer, mas se ele quiser, ele faz. Se o representante deste trabalho, quem está à frente, o dirigente daqui, resolve se materializar aqui agora para dizer: eu sou o representante, eu estou à frente deste trabalho. Se ele fizesse isso agora, o representante que estava encarnado aqui há 2.000 anos atrás, porque não vai adiantar o Pedro dizer que vê o representante, não vai adiantar o Pedro dizer que tem contato com o representante, não vai adiantar, porque só se crer no que vê. Eu não acredito que o representante vá se materializar, mas ele vai provar que ele é o representante através de algumas coisas que vão acontecer aqui, no momento certo, na época certa. Mas antes disso, o representante vai dar um ensinamento muito grande para muitos. Muito grande. Para muitos. O Pedro, às vezes, fica preocupado. Entra na dúvida. Isso é normal da humanidade, porque está encarnado. É normal. Todos tiveram dúvidas. Francisco Cândido Xavier teve dúvidas. Paulo de Tarso teve dúvidas. O próprio Cristo teve dúvidas. Ele estava encarnado. Ele estava encarnado. E às vezes o Pedro diz: nossa, se isso não acontecer, como é que vai ser? Porque eu sei que isso aqui, o representante está à frente. Mas eu conheço, o Pedro diz, eu conheço esta humanidade. Eu conheço muito bem esta humanidade. Nós sabemos exatamente como ela é. Pedro, eu falando com ele, eu usando ele para ele mesmo. Pedro, você não perde por esperar. Você não tem nem ideia do que vai acontecer, Pedro. Está próximo. E isso não é vingança. Não é vingança. É ensinamento. Para Deus, nada é impossível. Lembrem-se, meus amigos, meus irmãos, o momento é de transição planetária. Do vai ou fica. Não pensem que esse ano de 2022 vai ser um mar de rosas. Ele vai ser mais difícil do que o ano de 2021. Muitos vão partir. Muitos. Aí vão dizer assim, todo ano morre gente. Essa é a frase do incrédulo. Todo ano morre gente. O que ela está falando ali não é nada demais. É. Mas não é só desencarne que vai acontecer. Vai acontecer ensinamento para certas pessoas na carne. E não é doença também do corpo físico. O ensinamento vai ser moral. Ensinamento moral, que em muitas situações é pior do que um desencarne. Muito pior do que um desencarne. Porque desencarnar é fácil. O corpo morre, o espírito sai, vai embora. Vai para onde tem que ir, para baixo, para cima, ou no meio, para outro planeta. E o representante, ele quer ensinar para algumas pessoas enquanto elas estiverem encarnadas. Lembra daquele ditado que diz: quem bate, esquece, quem apanha, não. O Pedro não guarda rancor de ninguém, porque quem não acredita que tem um espírito canalizado com ele vai achar que é ele, porque ele está fascinado, né? Então ele não aceita críticas, ele entra em fúria quando alguém fala alguma coisa diferente da dele. Característica de quem está fascinado. Então não vão acreditar que tem um espírito usando ele. Não tem problema, não precisa acreditar. O Pedro respeita muito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. E eu também respeito muito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita que só tem Jesus Cristo na boca. Que Jesus Cristo para esses é um carro sem gasolina. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta, médium. Não tem mais? Oi. Só para fechar o início, que eu fiquei um pouco em dúvida em relação. Em relação. Bota mais perto, na boca que vai. Em relação à questão das obsessões, como que o ser humano, como que o encarnado pode obsediar um desencarnado? Porque você havia comentado de ficar pensando, né? É dessa forma ou eu estou equivocada? Então é isso que eu fiquei. O encarnado, ele obsedia o desencarnado com relação ao que ele faz. Vamos supor, o encarnado bebe, o desencarnado também. No início, o desencarnado vai obsediar ele, mas vai chegar um momento que o encarnado obsedia o desencarnado. Vamos supor que esse desencarnado tem alguns outros espíritos da luz que estão no ouvido dele. Larga isso, larga a bebida, vem com a gente. E ele começa a se arrepender. Mas ele está ligado a esse encarnado. Mas o encarnado não quer parar de beber. E o espírito já está pensando em largar a bebida. E o encarnado bebe cada vez mais. É como se ele estivesse chamando o desencarnado, está obsediando o desencarnado. Isso é um exemplo. Assim como existe um encarnado que obsedia outro encarnado, existe um encarnado que fascina o outro encarnado. Quer um exemplo? Imagine um encarnado que é um espírito das trevas, muito inteligente, muito, que tem sede de poder, mania de grandeza. E ele diz, esse encarnado, que é um espírito das trevas, encarnado, diz para uma pessoa assim: eu sou a reencarnação de Jesus Cristo, se aproveitando da credulidade e da fé dessa pessoa. Vamos supor que essa pessoa gosta muito de Jesus, e ele diz: eu sou a encarnação de Jesus Cristo. E começa a falar para essa pessoa tudo o que ela tem que fazer. Faz isso, ela vai obedecer, né? A pessoa ama Jesus Cristo, então tudo que ele falar é lei, a pessoa vai obedecer a tudo. Ele está fascinando essa pessoa. Porque essa pessoa, vão chegar para essa pessoa e vai dizer assim: fulano ou fulana, você está caindo nessa? Ele não é Jesus, coisa nenhuma. Olha o que ele está pedindo para você. Jesus nunca pediria isso. Olha o que ele está forçando você a fazer. Você vai acreditar nisso? Ela está fascinada? Porque esse espírito das trevas encarnado tem um magnetismo muito grande. Ele é um hipnólogo encarnado. Essa pessoa fascinada vai dizer, sabe o quê? De jeito nenhum, é ele e acabou. É ele sim, eu sei o que eu estou dizendo, você está errado, é ele, não tem quem tire da cabeça dela que ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Esse é um autêntico exemplo de fascinação entre encarnados. Fascinação entre encarnados. Mais alguma dúvida? Não, entendi. É orar e vigiar, né? Não tem jeito. Nefertiti e Pedro, nós dois juntos, porque para eu falar sobre esse assunto, o Pedro teve que ler o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, teve que estudar. As pessoas precisam entender isso, porque um médium eficiente, ele precisa das peças, ele precisa das peças para que nós possamos trabalhar, senão não dá para trabalhar. Será que Kardec vai vir dizer assim: ele está dizendo as coisas que estão no meu Livro dos Médiuns? Será que Kardec vai levantar do túmulo e vai dizer isso? O Pedro está dizendo que está nas Escrituras, no meu Livro dos Médiuns. Pode perguntar. A minha pergunta está nas palavras que fazem parte, né, da nossa existência nas relações humanas. Por exemplo, o crisinho, né, uma situação que ela é quase que verdadeira dentro das relações humanas. E aí tem duas, para mim, duas palavras que são interligadas, que é a humildade e a humilhação. E aonde é que isso se encaixa dentro desse processo onde você tem a hipocrisia marcada junto a você, no seu grupo, na família, né, nas relações humanas? A humildade com relação à hipocrisia? A humildade e a humilhação, né? Humildade é uma coisa. Sim. Humilhação é outra. Quando se diz estou me humilhando para Deus, Deus não quer que você se humilhe para Ele. Quando se diz estou me humilhando para Deus, quer dizer que a pessoa tem respeito por Ele. E ela admite que ela é muito pequena perante Ele. Muito pequena. Agora, a humildade, com relação até mesmo ao hipócrita, o hipócrita não tem humildade. O hipócrita diz uma coisa e faz outra. Mas tem casos que existem hipócritas que têm uma determinada humildade. Não como deveria. Humilhação é uma coisa, humildade é outra. Para que você não seja fascinado ou subjugado por um espírito do mal, você precisa estar em sintonia com os da luz. Fazer o que ensina os da luz, Você não vai ser subjugado nem fascinado por um das trevas, os escuros. Então, que venham todos conhecer o Pedro, as intenções dele, a Sônia, as intenções dela, a Juliana, a Jaciane, a Michele, a Cláudia e os outros. Mas não julgue todo o trabalho por causa de atitude de um, dois ou três. Porque dentro de trabalhos espirituais, cuidado, centros espíritas por aí, centros de Umbanda, nem todos estão na posição. Você pode ver isso nas igrejas. Nem todos estão numa posição reta. Existem igrejas que uma pessoa segura toda a igreja, inclusive o pastor. Uma pessoa, porque basta a presença de um justo. Basta a presença de um justo no meio de muitos que não são justos para Deus ali estar. Eu falei alguma coisa errada? Basta a presença de um justo. Então, não julgue um trabalho inteiro por causa de um, dois, três ou quatro. O justo, aqui, nós temos dos justos e dos injustos, porque nós deixamos os injustos entrarem para assistir a palestra. Eles estão aqui. Os reptilianos, os das trevas, eles estão aqui. Nós deixamos eles assistirem ou aqui ou da dimensão deles de origem, como num cinema. Num trabalho onde tem só injustos, sempre haverá também um justo desencarnado, porque esse justo desencarnado vai fazer de tudo para trazer os injustos para a luz. Então Deus está onde tem todos injustos, onde todos são justos, e também Deus está onde todos são injustos, mas tem um justo. Será que alguém vai entender o que eu disse? O plano das trevas é para que ele caia. O plano das trevas é tirar todos esses médiuns daqui. O plano das trevas é forte em cima dela, dela, dela, dela, dele, dele, dela, dela. E é 100.000 vezes mais forte no Pedro. Por quê? Ele é melhor? Não. Não é porque ele é melhor. A maioria dos vídeos que estão aqui, quem é um instrumento dos Espíritos para que eles tragam todo esse conhecimento que já foi gravado até hoje? Quem é um instrumento? Vocês conheceram esse canal por causa dele sendo usado por um monte de espírito. Ele é melhor do que os outros? Não. É a missão dele. Só isso. Cada um tem a sua missão. Todos aqui são iguais. Só que ele não vai só incorporar ou canalizar espíritos. Porque o encarnado da Terra nem imagina o que ele faz quando ele está fora do corpo. Nem imagina. E o que é feito aqui, que não é visível aos seus olhos, que ele faz. E isto não é elogio, porque ela também faz. A Sabrina também faz. E os outros também fazem. Vocês só não conseguem ver, mas está sendo feito. E o que será feito no futuro? O que será feito? O que estará sendo feito aqui daqui a 10 anos? Nós teremos um cronograma. Nós teremos uma planilha, um planejamento, um cronograma. Para daqui a 10 anos, para daqui a 15, para daqui a 20. Tudo no tempo certo. Algumas coisas podem ser antecipadas, outras adiantadas. Porque no plano espiritual se muda os planos. Mas o inteiro teor do que vai ser feito, nós temos um planejamento que precisa ser cumprido. Você quer perguntar? É sobre a subjugação. Você disse que um espírito maligno, né, pode subjugar uma outra pessoa, mas também um espírito de luz pode fazer a mesma coisa? Porque foi essa dúvida que eu tive. Se um espírito de luz pode subjugar uma pessoa. Vamos explicar isso bem explicado para que não distorçam o que nós estamos dizendo. O nome subjugação é quando um espírito das trevas toma o seu corpo e faz coisas que você não quer fazer. Ele te obriga a fazer coisas que você não quer fazer. Ou então ele nem obriga, ele toma posse do seu corpo e faz tudo na tua inércia, enquanto você está inconsciente ou até mesmo consciente. Mas não é, é a teu mau grado. Não é tua vontade. O da luz, digamos que quando ele incorpora em você totalmente, vamos supor que ele faça em você uma incorporação total, uma super incorporação. Vamos supor que ele tire toda a tua consciência. O que ele vai fazer parece uma subjugação, não é? Você não vai conseguir controlar aquilo. A única diferença é que ele não vai forçar você. Mas como? Se ela perdeu a consciência, ela não tem como ter resistência. Então, ele não tem nem forçando, ele vai fazer. Mas ele não é da luz? Então, o que ele vai fazer é digno. É digno. É uma subjugação, mas, ao mesmo tempo, não é uma subjugação. Ele toma o teu corpo. Por exemplo, espíritos aqui já incorporaram no Pedro ou na Sabrina. E eles vão deixando o espírito trabalhar. E o espírito faz algumas coisas que eles nem sabem o que é. Mas eles deixam. Por que que eles deixam? Porque sabe que é um espírito da luz e o que ele vai fazer é bom. Mas se o Pedro ou a Sabrina não deixar o espírito trabalhar, ele está consciente, ela também, não deixar ele trabalhar, mesmo ele falando, é necessário, é para o bem do fulano, não vou deixar. Ele não vai à força forçar o Pedro ou a Sabrina a fazer. Se ele forçar, é uma subjugação. E quando você perde a consciência, se caso isso aconteça, tem toda uma administração. Não vai haver nada de ruim. Assim, pelo que eu li, e você permitiu. Antes dele tomar a tua consciência toda e te usar completamente, ele te pediu, na noite anterior ou duas noites antes, quando você desdobrou, ele vai dizer para você, na reunião do dia tal, eu vou tirar toda a tua consciência para fazer um trabalho. Você permite que eu tire a tua consciência? E aí, em desdobramento, você vai dizer, sim. Então, ele tira a tua consciência. Você permitiu, ele não forçou aquilo. Foi isso mesmo que eu li. Foi isso que você leu? É, que... Agora eu vou te dizer uma coisa. O Pedro nunca leu isso. Não. Não. Quem trouxe isso? Foi o Pedro ou o Espírito? O Espírito. Mas por que que o Espírito conseguiu trazer isso? Porque ele deixou. Porque não. O Espírito conseguiu trazer isso por causa do que ele estudou. Mesmo que o que eu acabei de dizer não esteja aonde ele estudou. E o Espírito também trouxe isso. Por causa dos conhecimentos que ele tem no corpo mental inferior dele. Do que ele adquiriu no plano espiritual. em outras encarnações, e o espírito conseguiu isso também, por causa da evolução do espírito dele. E eu não estou elogiando, é o que é. Pode falar. Não, é que assim, eu li que normalmente não se faz isso a não ser se realmente for necessário. O espírito da luz só vai fazer essa subjugação completa, né? Se for realmente necessário para trazer os trejeitos, trazer uma mensagem muito mais profunda. Muito mais. Para que as pessoas possam acreditar, porque ele vai ter o mesmo comportamento que ele tinha em vida. Sim, sim. Mas primeiro com permissão do médico. Sim, ele pede a permissão. Né? Sim, só que o que Deus quer é que o humano da Terra creia sem ver. Fé. E quer que vocês adquirem discernimento. Porque você adquire discernimento através da reforma íntima que você faz e da ligação com Deus que você vai adquirindo. Porque nada vai vir como um estalo para você. Você tem que correr atrás daquilo. Deus não vai se ligar a você. Você tem que correr atrás dele. Você tem que correr atrás dele para se ligar a ele. Ele quer se ligar a você, mas ele não vai com uma varinha de condão se ligar a você. Você tem que buscar. Buscar. Se você não buscar, ele não vai te dar o que você quer. Você tem que buscar. Mas para buscar, necessita de muita coisa. Necessita de uma reforma completa. Necessita de muita serenidade. Necessita de humildade. A reforma, humildade, paciência, amor, fraternidade, resiliência. Todas as virtudes do Espírito. Precisa de oração. Oração. Tem que buscar. Só eles vão ouvir. Pedro, diretor. No, só para trazer um... médium, um diretor, mil e uma utilidades. Para trazer um esclarecimento, que eu acho que nós tivemos uma experiência aqui, eu e Sabrina, e foi mais ou menos dentro desse contexto. Foi há muitos anos atrás, isso aconteceu acho que em 2013. Pedro ainda nem estava aqui. Ainda nem tinha chegado. Ele chegou em 2017. Eu estava numa fase de transição, de busca, e nesse dia tinha acontecido algumas coisas que eu estava um pouco entristecida. E eu fui para o meu quarto, ajoelhei do lado da minha cama, fui orar e fiz um pedido a Deus. Ajoelhei do lado da minha cama e falei assim: meu Deus, eu quero ir além do que eu alcanço. Eu quero aprender mais, eu quero ir além de. E hoje eu quero quebrar uma barreira na minha vida. Aí eu pedi assim: Senhor, se existe reencarnação, se tem realmente, como coloco, que eu tenho lido a respeito, e que o espírito continua a vida do outro lado, na época tinha uns 30 e tantos anos da minha mãe falecida. Eu disse assim: se minha mãe ainda está aí, permite que ela venha falar comigo, que ela me traga uma mensagem para abrir a minha mente, expandir para um novo que eu estou querendo buscar. Aí orei, saí do meu quarto. Nesse dia era dia do meu aniversário, nós fomos sentar na mesa para fazer uma oração, que a gente sempre faz no aniversário aqui. A gente se reúne, senta na mesa e vai orar pelo aniversariante. A gente põe um bolinho, umas coisas assim. Eu virei para Sabrina e disse assim: Sabrina, eu fiz um pedido a Deus e pedi uma resposta. Você ora a Deus, pergunta se eu mereço essa resposta. E a Sabrina começou a orar. Não demorou muito tempo, a minha mãe se manifestou na Sabrina e veio falar comigo. E disse assim: você não pediu a Deus? Eis-me aqui. E a Sabrina, depois, conversando comigo, disse assim: quando eu estava orando, a minha mãe apareceu, a nossa mãe apareceu para mim e disse assim: filha, a minha filha pediu uma resposta a Deus, e eu só posso dar com a tua permissão. Você me permite? Ela pediu permissão para canalizar ou incorporar, para dar passagem. Então, muita gente precisa estudar. Estudar. Mediunidade não é para jogar cartas, não é para jogar búzios, não é para dar consultas incorporado com o espírito. Uma hora a R$200, ou 150, ou 300. Se você disser assim: eu vou cobrar numa consulta R$10, R$15, porque esses 10, R$15 é só para pagar a conta de luz, algumas coisas que eu vou gastar, tudo bem. Ou para ajudar as criancinhas, para alimentar os pobres, ou para pagar a conta de luz do centro, R$10 por consulta, 15 no máximo, tudo bem. Mas 200, 300, 600 ou mais, aí a balança já não tem mais o equilíbrio, aí já perdeu o bom senso. Mediunidade é coisa séria. Todo médium vai ser cobrado no plano espiritual depois que desencarnar pela forma com a qual ele usou a mediunidade. O que nós mais vemos é médiums ir para esferas profundas no umbral porque usou mal a mediunidade. Mesmo que em determinadas situações tenha boa vontade. Porque aqui parece que está tudo bem, que não vai acontecer nada. Tem gente que acha que nunca vai desencarnar, ou que vai dar tempo de mudar antes que o desencarne chegue, como se soubesse todos os desígnios de Deus. Cuidado que Deus pode te surpreender e algumas coisas podem acontecer. Inclusive algum desencarne repentino que Deus providenciou, deu um basta para que você não se endivide mais e nem prejudique mais pessoas. Uma misericórdia dele, porque nem tudo que parece que é mal é mal. Nem tudo que parece é mal é mal. É muito sério o compromisso com a mediunidade, com a luz. Não vou nem dizer com Jesus, mas com a luz. Agora, se você sabe exatamente o que está fazendo e não quer parar, aí é escolha sua. Mas você vai precisar arcar com as consequências, porque toda ação gera uma reação. A semeadura, ela é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Sempre. Porque você não tem força. O mal tem força. O bem também tem força. Mas poder de verdade, só Deus tem. E você pode até ter a sua força. E mesmo que seja uma força grande, perante Deus, não é nada. Muitas pessoas esqueceram de Deus. Para muitas pessoas, o seu Deus virou um Exu, uma pombagira, um astro do rock, um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora. Para muitas pessoas, o seu Deus é o seu corpo físico. Para muitas pessoas, o seu Deus é o seu dinheiro. Só que agora acabou isso, porque Deus vem cada vez se mostrando mais, de forma mais intensa. E Ele está vindo para te ensinar, porque agora vocês estão preparados para isso e vocês estão com muito mais razão do que há 2000 anos atrás. Muito mais razão. Mesmo com todos os defeitos, todos os problemas da humanidade, muito mais razão. Então, não há tanta ignorância assim como se pensa. A ignorância ainda é grande, mas não tão grande como muitos acham. Eu vou terminar essa palestra aqui. Eu quero dar um aviso que hoje não tem atendimento, porque todo um procedimento foi feito pela espiritualidade, nas pessoas que estão aqui, nos espíritos que elas trouxeram, sem precisar de atendimento. Hoje nós precisamos poupar os médiuns. Amanhã tem atendimento e domingo também. Então eu agradeço. Espero que nós tenhamos ajudado o Pedro, eu e Atom. Que a luz de Atom esteja convosco.